detona tudo. Aqui, ó. O baile vai começar. Agora, caçadores. Agora, caçadores. O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes. Show de marcantes. Patrese. As melhores recordações musicais da sua vida. O top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu top do Pará. Comece o seu repertório de sucessos. Então bora começar! Que tá na hora! E os marcantes chegando! Agora pra cima, pra cima, pra cima! Um, dois, três, vai! É o baile do Patrese. Vai começar! Já, já, já. Agora! Bomba entrando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga a mim que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Explicar ao coração. E o que? E o que? E o que? Como dizer o que senti? E aí, Drone do Barreiro? Aqui presente com a gente, toda essa galera também. Vamos nessa, vamos lá. São Caetano e fecha. E a gente tá aqui, ó. 20º Festival do Marisco. E o baile rolando. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido. Marcante, bora, bora. Eu sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar sua dor. Aqui Brasil com a gente também. O Wallace da Pega Fuga. Aquele abraço. Mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai. Bora, Marcante! Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra. Olha o Dal também. Só volte pra mim. O Tauá, o Daniel. São Caetano. Vem me amar, vem, vem! DJ Patrese! O top DJ do Pará. O baile do Patrese. E aí, Magrelo? E a sua primeira dama do Icuí? Mora Moreno, Mil Grau. É agora! Agora! Por ti, ao teu lado agora, eu sou feliz, amor, louco amor, gigante crocodilo. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Vem dançando. E aí, meu gerente Murilo, vamos pra cima, papai. É assim, pra cima, no croco. Está pensando em Festival do Marisco. Minha... E o crocodilo chega chegando. Sem frio e sentir. Por quê? Alves, ele tá na área. O chapéu do Boto tá lá em casa, viu, Ademar? Vamos lá. Olha Cacheadinho, tá na área. Pra cima, mulher. Tudo passa quando eu lembro. Beijão pra você, tá? Nós dois olhando o mar. Ah, já tô aí. Voltar pra mim. Vou te perturbar. Aonde está? Toma marcante, vem te embora agora. Patrese Crocodilo Prime. Prime. Prime. Arrepia. Galera de Curuçá, tá aqui, ó. Aqui que passamos juntos e marcou meu viver. E o quê? Bora, Jainha, bora, Jainha. A mulher mais apaixonada do crocodilo. Ô, moleque doido. Bora os dois, bora lá, bora lá. Patrese. Patrese. Quando o Patrese chega, é aí que o bagulho entoita. Marcante! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar. E a galera também do Mundo Cal. Vem com a gente, um abraço do Patrese. Tamo junto. Sabotagem de Vigia, amar, aqui comigo também, um abraço, por família Sabotagem! Vira o mundo só para te ver, és dona do meu coração, me faz sentir muita emoção. A emoção é aqui no baile! Titirari, tirari, rarararara, na madrugada. Agora! Titirari, tirari, rarararara, toma deitada violenta! Baile do Patrese. Vai, meu top do Pará. Já por aqui também. Fala, Dilce. A Branca. A Tatá também. O Gel e a Lorena. Beijão pra vocês. Aqui do Patrese. Patrese. Foi lindo demais o nosso amor. Você, você. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer. O Perninha, o Wanderson também, a Ai Marília, a galera tudo aqui com a gente também, curtindo o Croco. Acordado pensando em ti, o nosso amor. De Santa Isabel na fronteira, papai. Bora! 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. Agora! E o ar, e eu respiro, eu cheiro bem. E o quê? Boy, Eric Playboy, cara de vigia aí, Netinho. Vamos que vamos, Guga. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo entender. enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. Bora, Flins! Fiz alerquinas comigo também, um abraço. A todo momento eu peço 48 horas. Ailson Motos de São Caetano. Ah, aí Anderson tá na área. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã. Novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube. Olha, avisando aí, ó. Quem sair aí, ó. A direção da Festa Vida. Avisa aí quem sair. Vai ter que pagar ingresso de novo pra entrar, pai. Galera, tá aqui dentro, bora beber, bora curtir. Que a festa vai até de manhã. Vá pra cima. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Horas, estão aqui curtindo o Cronco. Um abraço do Patrese. Vai virando mais um, mais um. E aí, daqui? Tá comigo também. Vem amor, bebendo noite especial que eu te dou. Eu fiz só pra você. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima, pra cima. E torcida do Paysandu, joga a mãozinha pra cima também, joga a mãozinha pra cima, galera do Papão, na palma da mão, galera do Papão, a galera do Remo tá feliz da vida que ganhou mais uma hoje, papai, me falaram que o Remo é líder, é? Galera do Remo, joga, joga pra cima, bate, bate, bate na palma da mão, vai virar, vai virar, 3, 2, 1, agora! E aí, Gustavo? Bora, Robinho! Tudo bem, ó! Quando lembro do seu jeito. O Vantinho também, o Márcio! Márcio Quirós! Era você. Os maninhos do rock doido! Bagulho doido! Então bora! Amor à primeira vista! Parece que foi tudo. E a família Pressão também tá na fronteira, meu irmão! É a tia Elma! Comigo sempre no barraio. Ó, Tchema! Olha o seu esposo. Só de boa. Isso aí, casamento, diz, né, Tchema? Pode crer. Fala, Quiquinho! Quiquinho Play. É verdade, cara. Cadê o Gago, pô? Tá dormindo? Ah, tem que trabalhar mais tarde. Família Pressão sempre na área. Família Maguari. E a sua primeira dama. Caneira também. Eu não paro de pensar em você. O quê? Eu não posso esquecer dos lábios. E o amor? O amor. O amor é aqui no baile. Vem, vem, vem, vem. Toma, toma, toma. Bora, Gilson Show. Do Tauá. Patrese. É o baile do Patrese. Patrese. Vem curtir o baile do Patrese. Patrese. É como um vício. Você vem me procurar. Gil Rodrigues. A Giovana também. Início, o Giovana Malzon. O Maílson curtindo também. O Croco. Vamos lá. A equipe 51 de Boa Vista. As Pólvora. E o quê? Olha o Anderson. Acostumei a vir. O Batoré também. O lookzinho da galera do rock. Sempre só. E não, e não. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. O meu coração. Bora, mina. O Paulo do Siena. Manda Rister. Um tremor de assessor do prefeito. E o Mauro também, assessor do vereador, vereador Fábio. Para o vereador, segundo. E aí, Fábio, bora lá. Possuído na parada. À espera de um telefonema. Para onde? O moleque doido do story, para onde? A solidão de amor. Tamo junto. Não te ama. E aí, Suá? Segura! Amargura. Não terá. Faleceu, né, Lisa? Bate o rock doido aí. Você tá no globo, no som que dá balão. Eu sou o CDC. Gigante. De Velas Clube. A pressão é hoje, pai. Enquanto isso, a marcante rola. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Olha o espetão de R9. Outra chance não vou te dar. Tá no telão o espetão R9. Segunda-feira, todo mundo serrando. Murilo, bora lá! O Neto CDs também, tá aqui no Croco, um abraço! Gigante Crocodilo Prime. Volta no gigante, tá no croco. Quem abraça, seu banho. Então vem, vem, vem. Quando menos imaginei, você chegou. Me... E a galera invadindo assim, ó. E o crocodilo só namorar. Quanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Agora. Tomando um. Belas canções pra você. Para a dona Maria do Barreiro. Só de boa, maninho. Tá na fronteira, então bora. Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar quando você passar. Estarei lá. Meu parceiro Júnior e também o Paulo. Tá aqui presente com a gente. Um abraço a vocês. Crocodilo. Abraço você, Iago! Tá comigo, tá no gigante! Crocodilo! Gigante crocodilo! Você é minha garota! É Caio Nil, não bebe muito, diga só! Pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você! Tá mamado, né? Marrombinho. Gigante Crocodilo Prime. O baile do Patrese. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Detonando tudo aqui. E eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar sua atenção. E eu. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel. Vestido branco com buquê, lua de mel. Diga sim pra mim. Ah, sim pra mim. Um abraço também ao prefeito. Prefeito Macalé. O vereador também. O Tiguinho. Com a gente, como diz os passos, pra trazer o crocodilo hoje aqui, ó. É o futuro prefeito Júnior Chagas também. Aí, Júnior, um abraço a todo mundo aqui da galera do crocodilo. Segura! Eu comprei uma casinha tão modesta. Agora! Que eu sei, você não liga pra essas coisas. Vem dançando! Já, já! Tem bagulho doido. Enquanto isso, marcante, na moral. É agora. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Crocodilo. Deixa eu pensar e ao me aproximar. Do Cro. Amor que eu sempre fiz, me faz feliz demais. Jair, me esqueci. Hoje tem, Jair. Não é de amar. Apesar de Malumbia. Machuca cada dia mais. De gaçar. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sem. Como é que é a família Maguari? Meu coração diz. Prime. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Um, dois, três, virou! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. E aí, Jango? O Jango Fábio. O Alessandro também. Tá com a Teua com a gente do Tauá. Eu não quero mais. Aquele abraço aqui do Patrese. Família Santos! Vem comigo, o que faz com as outras? Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O Roniel, do Detran. Do jeito que. O DJ Marlon também. E o Patrick. Não, eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. CDL. Parabazine com a gente, todo mundo. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora. Olha que tá chegando. Meu parceiro doidinho, papai. Diga, essa neca é doido mesmo. Vem pra fronteira. Ele é bagulho doido. Fala, doidinho. Os empresários da Ceasa. Os dias a esperar. Como é que é? Com os versos que escrevi para um dia te falar. O aniversário dele foi rock doido. Quando eu lembro de nós dois. Para clube. Junto com o aniversário do Batré. Pra mim, aonde está? Não para! E a família dos Malas? A Vila Sorriso. E aí, Luciano? O Breno também. O Gaian. Vai pra cima, vai. Sem falar de ti. Com a gente, ninguém vai ver. Só ficar de vez em quando. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Vai, vai, vai. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. E aí, Dória do Barreiro, comanda por aí, papai. Espalhar. Como é que é? Já faz um tempo. Sai no setor lá. Que segura. Eu ainda não tá nem pegando nada aqui, diga, sabe? Nem pega por fazer. Só o meu que eu serrei. Declaração vai direto. Pra resistir o que passa no meu coração. Então bora! E aí, neguinho? O sábio também, de Belém, Pês. Bora lá! Se quer saber como prender, isso não tem sentido. Vai ganhar! Que tá vendo no croco, pode crer. Da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feriu o meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite que não... E aí, motora Maxi! Vambora, Maxi! Oficial do Crocodilo. Pra cima! E por dentro me consome tanto. A do Flamenguinho também tá no croco. Sei mais que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ele é arco-íris que lembrava nas manhãs, apertando o socorro. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. E o que é? Pra continuar essa novela. Toma que toma que toma, vai, vai, vai, vai. Crocodilo Gigante, Crocodilo Prime. Prime, Prime, Prime. Olha o Eric, o Eric Lucas e Isabel. Bagulho do sonho, não quero água. No jardim, quero ficar só contigo. Invadindo tudo, ah, irmão. São Caetano, se você tiver. Reflexo é você, aprendi numa só. Felipe, entretenimento. Prazer, porque... Ai, bebê, de que tá? Hora não vou. Ele, o Breno Brasil, tá na área. Se ele fosse, não vou parar. Os produtores. Bora lá, bora lá. Tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pense em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mas não pensa. Fala, nego, Davi. O MC também. Os mano. Pescada. A pescada amarela. 2019. Comigo, tá no baile. Cunha de gaçada tá na fronteira, rapaz. Eu amei. E aí, Brena? Mas não vou procurar esse amor. Ela é rock doido, bagulho doido. Nem mais o meu sorriso. Olha a Raíssa, rapaz, tá na fronteira. Essa mulher é louca, louca pelo cão. Crocodilo na parada, vai. O mesmo amor que eu te dei. E a Caça Farra também de Monte Alegre. Tô aqui, ó. Vou sair por aí andar. Vou gritar que estou livre. Crocodilo Prime. Patrese. O teu cheiro está em mim. Chega a te sentir aqui. Só me resta entregar nas mãos do destino. Não, nunca diga nunca. Estou aqui. O Luiz também. Sinto de Belas. Pra sempre. De Belas Clube. Ele gosta assim. Na Festa da Família, Londrina, é isso? Um Tamatá Saúde! Fica Crocodilo Prime. O gigante crocodilo. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor. E o que? E o que? De ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor. Então bora! Até o sol raiar, até o sol nascer. Jéssica também, que ela que tá do berço hoje. Um abraço a você, beijão. A Glaucia, a Camila, a Cássia, a minha Maria e a Cristina. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se esconde? E o quê? Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Me quer, agora me quer como mulher. Volta pra mim. O quê? Eu tenho saudades de ti. Para ti, para ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu. E a galera também do Mutuca. É para viver sem Mutuca Louro. Paulinho, Ney. Sofrendo. Olha o Deco. E a Patrícia Gaspar. Para a Bruna. Me jogo, por favor. Oh, oh. Só quero que olha me diga. A miséria do Croco. Detona tudo aí, ó. Ele quer encerrar, já, já. Bora, Canizé. Vai. Olha a direção da festa, avisa de novo, ó. For lá fora, não pode entrar mais, pai. Tem que pagar ingresso de novo pra entrar. Então fique aqui dentro, fica bebendo, fica curtindo, e a gente vai detonando. Já já tem um show. Show, show, show, show. Toma mais uma. E aí, Giovanni? Desejar. Só de boa, maninho. Vamos lá, vamos lá. Sei, preciso ouvir você dizer que sim. Tá pra lá de Bagdá, né? Nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Marlon Pitt tá aquela base já. I am so good. Olha pro cabelo dele pra te ver. Ai, amor. Até quer beijar sapatão. E de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu amor me satisfaz. E a Miranda tá comigo. no baile do Batese. TJ Esporte no telão. Gostei. Quando eu te vi. Do empresário Guinho. É a TJ. E a cantada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Calma, você foi até mais ou menos. E o quê? Quando foi te beijar. Beijei. Quando te abracei. Te amei. E em nome também de Mobish. A noite. É a Mobish fechado com o baile. Bicho no telão! E uma aí, engraçado! E você me perguntou qual tamanho. Tá no telão, amor, bicho! Fechado com o baile do Patrese! Assim, ó, te amo tantão assim, ó. Te amo fechado com o Wood também! Assim. O moleque doido do Story! É amor, bicho, fechado com o baile! Te amo tantão assim, com o gerente Murilo! Te amo tantão assim. Gerente Fabrício, eu me entrego ao seu jeito. É juro nas carnes do telão. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Empresário Netinho, Gerente Renan. Me apaixonou. É juro nas carnes, vamos lá. Agora que toco em ti. Poro. Olha Alex do Lan. Toda a galera comigo na fronteira. Olha o doidinho. O Josimar Renata. O Christian também. Os poucos estão crescendo na mão. Pressão em pé. Forte a Elma, comanda tudo aí, família. Lá vi a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei. Tenho de ver. Os mal falados, vamos. Eu sei que meu coração. O Daldo tá lá. O Daniel também. São Caetano. E sem querer, eu te buscar. Crocodilo Prime, o animal toca tudo do Pará. Bora, mulherada, pra dançar! Agora! Vem, vem, vem, vem! E o quê? É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou. E aí, baleado? Os irmãos pescadores. Meu amor, porque só apenas começou. Os irmãos de pescados, acho que é isso aí. Dia. Vamos lá! Atenção, e agora se concentra e vai tremendo. E vai dançando! Se concentra na batida, vai. Não para, não. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai quebrando mais uma bomba! Vem pra sequinha! Bora, mulher! Chama mais a Hoje é dois. Pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Toda WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar. Como o bumbum no chão. Vai passar. E a família Santos também. No chão, eu paro. Vem pagar 20 pacotes, papai. No escuro da tua inveja, a inveja. 20 pacotes é muito algo, papai. Vai bater os para, 40, então! Para. Junto com o Johnny! Para, também do povão! Galera, a galera endoidou! Ela vai ser bruta! Essa é bruta, não é ser bruta, não! Envolvimento diferente, eu enfino a vocês! A vocês! Vai girando a HD! Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez! De uma vez! Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar! Crocodilo, o animal toca tudo do Pará. Toca de tudo mesmo! Agora! E não te voy a negar. E aí, Loro Pressão? Nova Timoteu, a galera comigo. Não te lo voy a negar. Tem mulher solteira hoje aqui, tem? Tem mulher solteira hoje aqui, tem? Vai amanhecer, joga pra cima e dá o grito. Bora. Espera aí. Não espera não, diga tona. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. Com seu olhar, vocês encontrou do meu. Meu coração já tá longe do seu. O Batista também, o Ednelson Alexandre e a família Londrina. Agora! Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer. A dois! Deixa eu olhar pra você, e meus pés. Me abraça. Oi, neguinho! O seu peito. Olha o Cicinho bobinho na parada, na fronteira. Segura, moleque! Calma! Toma na batida! Toma no batidão, vai! Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar. O Rômulo também da equipe 5! E aí, Rômulo? Aquele abraço a você aqui do Patrese, meu irmão! A louca tá soltinha. Essa esposa Adriana, uma poderosa, de grosa. Sabe? Olha o Breno, Bruno Silva também. Cintura, o DJ Lobo, Luiz Paulo. De mulher, São Caetano. Deixa ela passar maravilha. Olha a mulherada ao lado. Ó. Abaixa que é tiro. Toma. Abaixa que é tiro. Ela o quê? Abaixa que é tiro. Alex Anche. Abaixa que atira. E deixa ela. Bora Dani. Maravilhosa. Olha o doidinho. Abaixa que atira. Aí poro. Ei, abaixa que atira. Você vai passando. Ei, abaixa que atira. a paixão que é teu. A minha produção tá aqui, tá? No escurinho você se solta, no claro tá bom, é bom. Apaga a luz e toma. Bora pra cima! Apaga a luz e toma. Meu parceiro Valder, Valder e o Edson. Se merece, se merece. O Bruno. Equipe Seca Copo, quilômetro 10, moleque do... Camisa 10, a novinha do baile sentando lá. Meus produtores, Felipe Lopes, mandando... Play no Brasil, a todo mundo na mão, grito e pega. Bora, gerente Murilo. Toma, toma. Apaga a luz e toma. O Xande também. Xande Tormento de Vigia. O Henrique. É o Boulos. Aqui, ó. No paredão, no paredão, vai! Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. O bumbum dessa negona gosta da trilha sonora. O Estúdio Monacá! Da minha amiga empresária, Cauane. É Estúdio Monacá. Fechado com o baile do Batreze. Tá no telão também. Bonitão agora, neném. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Vem com nós. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Vem com nós. Aumenta o som que ela gosta. Deixa na... O Arley também da panelinha. O Thiaguinho do táxi. Tá todo mundo na área também. Aqui um abraço. Gabriela, Jaqueline. E em nome também de Gilson Lanches, o lanche mais top do estado do Pará. E aí, Gilson, estamos fechados sempre, papai. É Gilson Lanches na parada e tá no telão. Bota o bumbum dela no paredão. Mexeu primeiro. Meu parceiro Dieguinho PDK. Ó, Dieguinho. Vai. Homens e mulheres, Juan Barros, fechado com o Patrese, com o baile. É a nova parceria. É a loja do Juan Barros. Moda masculina, varejo e atacado. Todo mundo vai fazer. Tá no telão também aí, ó. Toma! É o tal de tom, tom, tom. Penélope Charmosa, nunca o Felipe Serrou lá. As mulheres, eu sou uma delícia na minha frente agora. É a Penélope, no telão também. Eu vou ao Clube Trap LS. Para Barone, hambúrguer. Grande abraço a você, vocês, unidos por Léo Santana. Amo todos vocês, meus fãs. Todo mundo tá fazendo movimento que é assim. R.A. Boutique. R.A. Boutique, fechado com o baile também do empresário Anderson. Ele que tá no berço hoje. Parabéns, Anderson, felicidade, muitos anos de vida, paz, saúde, sucesso. E essa parceria é forte, papai. R.A. Boutique é a Duque Gold na parada. Eu já tô no clima. Bora, Dieguinho, meu gerente, agora. O paredão zangado, grave tá batendo. A mulherada sobe, a mulherada desce. Todo mundo tá fazendo movimento que é assim. É o tal de tom, tom, tom. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Zé, zé.